Artigos originais. Prática e praxes na vida social, notas para uma reflexão conceitual. Autora, Lesliane Caputi, doutora em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Membro titular da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Lattes, http://lattes.cnpq.br/0906763567068814.0. E-mail, lesliane@hotmail.com. Resumo: trazemos para reflexão a categoria praxis, considerando-a no movimento dialético da vida social enquanto categoria teórico-prática, que sintetiza a relação homem e natureza ou homem e mundo, em um objetivo de unidade diversa entre teoria e prática na perspectiva dialética que visa transformação. Para a compreensão desta categoria, a nosso ver, é sine qua non refletir as concepções que a ela se agregam. O que remete a refletir desde o significado etimológico da palavra até uma compreensão na vida social, bem como explicitar que prática e praxis não são sinônimas, apesar de aparecem no contexto do senso comum, como tal ou como substantivos, expressando a ação humana. Palavras-chave: praxis, prática, teoria. Serviço social, ser social. Aproximações com a categoria praxis. Abre aspas. A libertação autêntica, que é humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra mais, oca, modificante. É praxis, que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Fechas aspas, Freire, 1987, página 95. Praxis, palavra de origem grega, expressa atividade, ação específica do ser humano, por meio da qual o homem, ao mesmo tempo, cria, produz e transforma seu mundo e a si mesmo. É, portanto, usada para designar uma relação dialética entre o homem e a natureza, em cujo resultado tem-se uma matéria transformada. A praxis tem compreensão diferenciada, dependendo do idioma e da inserção sociohistórica das pessoas. Etimologicamente falando, prática e praxis são iguais, porém, como nos atenta Setúbal, 1991, deve-se ter cuidado para não utilizá-las como sinônimos, pois não o são. A praxis apresenta-se num sentido mais complexo e específico do ser social em relação à prática, isto é, a praxis não deve ser apreendida no sentido comum tal como a prática, desprovida de qualquer sentido sociopolítico, historicamente construído e atribuído. A praxis não está livre das especulações das atividades humanas como um fim em si mesmo, como é o caso da prática, permeada pela concepção ingênua decorrente da consciência comum, que admite o não rompimento com o imediatismo e com o idealismo, além de não perceber o ser humano como sujeito histórico que, cotidianamente, se transforma e transforma o mundo que o cerca pela sua ação material e social. Sabe-se que há diferentes formas do homem se relacionar com o mundo, as quais podem ser ingênua ou crítica. Sendo que a relação ingênua ocorre quando não há consciência de questionamentos como que, como, porquê, quando, para que e para quem, enfim, se relaciona de forma pragmática, mecânica, imediatista, dotado de senso comum. Já no modo crítico tem-se a postura indagadora, intencional, reflexiva e política. Há a problematização, o questionamento. Essas formas de convivências, contudo, não se apresentam antagonicamente. Elas acontecem como elementos contínuos e constitutivos da construção do conhecimento humano, em que pode haver a passagem da consciência ingênua para a crítica num processo reflexivo e dialético. O processo reflexivo, ou melhor, a reflexão, é inerente ao ser humano, o que significa dizer que este tem capacidade para desenvolver suas potencialidades de questionar para conhecer, compreender e transformar a si próprio, o mundo e as relações que o cercam, tanto objetiva como subjetivamente. A reflexão possibilita a conscientização, o conhecimento que será mais crítico à medida que mais se aproxima do real concreto. Pode-se dizer, no entanto, que a consciência crítica é ativa, emergindo do processo contínuo de reflexão, atendendo à necessidade que o homem tem de explicar e transformar o mundo, ou seja, a necessidade de explicar o porquê e para quê de sua ação sobre determinada realidade. Deste modo, tem-se que a consciência crítica é impulsional ao constante processo de ação, reflexão, ação e razão. Esse processo não é aqui entendido como sequência fragmentada e cronológica que primeiro eide e depois reflete, e, então, organiza ação novamente calcada numa razão. Mas, como um processo dialético em que esses elementos, ação-reflexão, se interpenetram e desenrolam o fio da existência na sua totalidade, abre nota, cabe elucidar que a totalidade é compreendida como dinâmica viva, como conjunto de uma totalidade orgânica e não como totalidade de partes de um organismo, que funcionam e se complementam. Não deve aqui ser vista como produto, e sim como um sistema histórico concreto de relações entre totalidades, que se estruturam conforme seu grau de complexidade. A estrutura do ser social é o seu caráter de totalidade, fecha nota, contemplando a reflexão ação no âmbito da razão. Assim, tal processo compreende também reflexão razão ação. A praxis é uma ação dialética, eminentemente humana, somente o ser humano a realiza porque só ele é capaz de pensar e agir, objetivando transformação. Somente o ser humano desenvolve ações com intencionalidades e racionalidade. Entende-se que se a praxis é a ação do homem sobre a matéria e criação de uma nova realidade, pode-se falar de diferentes níveis da praxis de acordo com o nível de consciência do sujeito ativo no processo prático e de criação ou humanização da matéria transformadora destacado no produto de sua atividade prática. A praxis é, então, principalmente uma atividade humana sobre a vida social prática, com capacidade objetivada pela consciência crítica e ativa de sujeitos históricos para agir e transformar, recriar a realidade, reconstruindo-a. Para tal, utiliza-se da mediação como instrumento de realização desta intervenção-investigação na realidade. As mediações formas da reflexão razão-ação permitem que por aproximações sucessivas chegue-se negando ao imediato fatos, desvendando as forças e processos que determinam a gênese e o modo de ser dos complexos e fenômenos que existem em uma determinada sociedade. Parafraseando Barroco, 2001, página 26, abre aspas, as mediações, capacidades essenciais postas em movimento através de sua atividade vital, não dadas a ele, são conquistadas no processo histórico de sua autocriação pelo trabalho. São elas, a sociabilidade, a consciência, a universalidade e a liberdade. Fecha aspas. Assim, para a autora, esses elementos são capacidades humanas genéricas, ou seja, sem a qual a praxis não se realiza em suas potencialidades emancipatórias. Para se configurar praxis, faz-se necessário o processo da reflexão-razão-ação, de unidade diversa da teoria prática. Não bastando um desses elementos isoladamente, pois a praxis pressupõe criticidade e conscientização. É a busca constante pelo real concreto, o que permite afirmar que a praxis só se faz ao nível da consciência filosófica, devendo ultrapassar a consciência comum, ingênua, para a consciência filosófica, crítica, isto é, a consciência da praxis. O processo de reflexão-razão-ação, como processo dialético, propicia a superação da consciência ingênua, visto que essa superação só ocorre por meio do processo reflexivo. Cabe reiterar que a praxis não se confunde com a prática estritamente utilitária, voltada para resultados imediatos. Essa redução do prático ao utilitário, como nos coloca Adolfo Sánchez Vázquez, 1977, implica uma eliminação do aspecto humano, subjetivo, em face do objeto, de tal modo que as coisas são vistas como se significassem por si mesmas, independentemente dos atos humanos. É, justamente, essa visão imediatista e ingênua que a praxis, na perspectiva da teoria social marxista, supera no plano da consciência filosófica, ao acentuar que os condicionamentos sociais, econômicos, políticos, históricos, entre outros, resultam da ação humana. Em se tratando de consciência filosófica, nessa perspectiva metodológica, vale elucidar que atividade prática ocorre sem reflexão, sem análise crítica, podendo gerar alienação, o que coisifica o homem e justifica tudo ideologicamente. Tem-se, assim, que atividade da consciência em si não é praxis, já que não transforma a realidade. Para Marx, 1983, página 117, a consciência filosófica é determinada de tal modo que, abre aspas para ela, o pensamento que concebe é o homem efetivo, e o mundo concebido é como tal o único efetivo. Para a consciência, pois, o movimento das categorias aparece como ato de produção efetivo que recebe infelizmente apenas um impulso do exterior cujo resultado é o mundo, e isto é certo na medida em que a totalidade concreta, como totalidade de pensamentos, como um concreto de pensamentos, é de fato um produto do pensar, do conceber, não é de modo nenhum o produto do conceito que pensa separado e acima da intuição e da representação, e que se engendra a si mesmo, mas da elaboração da intuição e da representação em conceitos. O todo, tal como aparece no cérebro, como um todo de pensamentos, é um produto do cérebro pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, modo que difere do modo artístico, religioso e prático mental de se apropriar dele. O sujeito real permanece subsistindo, agora como antes, em sua autonomia fora do cérebro, isto é, na medida em que o cérebro não se comporta senão especulativamente, teoricamente fecha aspas. Dessa forma, temos que, no âmbito teórico, o sujeito e sociedade se configuram na representação como pressuposição, uma vez que são elementos concretos a serem abstraídos para, então, reproduzi-los em concreto pensado. Com isso, temos que a teoria explica a prática concretiza a teoria. O processo que se opera no pensamento e consiste na reprodução do objeto real, sob forma de concreto pensado, não transforma a realidade, porque, entre a teoria e a prática transformadora, insere-se um trabalho de mediações. Com base em Nobuko Kameyama, 1995, e Reinaldo Pontes, 1997, a mediação se faz na materialização da teoria na prática, na relação do imediato com o mediato. Nesse sentido, pode-se considerar que uma teoria prática na medida em que se materializa através de mediações, isto é, a teoria precisa ser transformada em prática através das mediações buscando sua objetivação ou realização. Abre aspas, na medida em que se tem uma teoria, tem-se uma metodologia de conhecimento, já se tem o concreto pensado, como vai se transformar isso numa prática? Então, entram as mediações não como elemento de ligação entre teoria e prática. A mediação está entre o resultado do conhecimento e a efetivação desse resultado. É dessa mediação que pode sair a educação das consciências, a organização dos materiais, o plano concreto da ação, o conhecimento das condições materiais, a análise de conjuntura, na qual vai se ver a estrutura e a superestrutura, as classes sociais, as relações de forças, e, que fecha aspas, Kameyama, 1995, página 102. Nessa concepção, temos que a teoria em si não transforma o mundo, porém pode contribuir para sua transformação. Para isso, faz-se necessário sair de si, e ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais e efetivos, a transformação. Entre teoria e prática transformadora, de acordo com Sánchez Vázquez, 1977, página 207, abre aspas, insere um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação, tudo isso como passagem necessária para desenvolver ações reais e efetivas, fecha aspas, na praxis, contudo, há sempre uma finalidade imediata. Logo, para se ter a praxis, é imprescindível que haja criticidade, embasamento teórico-metodológico-crítico, isto é, reflexão e, ao mesmo tempo, uma ação com um objetivo ou finalidade imediata de desvelamento do real. Sem essa reflexão crítica, tem-se prática e não praxis. É preciso insistir no fato de que a base da praxis é a unidade diversa da atividade teórico-prática, pois a atividade prática isolada será somente prática, a atividade teórica isolada será só teoria. Consequentemente, para que haja praxis, a atividade prática deve ser embasada, ter alta dosagem teórica e também política, num processo dialético, no qual a prática fundamenta a teoria e a teoria orienta e explica a prática. Ou melhor, na praxis, teoria e prática são dependentes uma da outra, apesar de cada uma dessas atividades terem suas próprias independências. Santos, 2010. A atividade teórica trabalha com ideias, definições, conceitos, proporciona a explicação e compreensão da realidade, leva à interpretação do homem em sua totalidade de relações sociais, dentro de uma formação social historicamente determinada. É o tipo da atividade lógica. A lógica é uma atividade, porque trabalha com ideias e as produz. É produtiva, não de matéria, e sim de ideias, dos conceitos. No fundo, é uma atividade de consciência. A atividade teórica tem uma ação, objeto e um produto ideal, consciência. A consciência, aqui, deve ser entendida como conceitos e ideias, Sánchez Vázquez, 1977. Para Marx, de acordo com Paulo Neto, 2009, página 673, a teoria abre aspas é uma modalidade peculiar de conhecimento. Outras modalidades são, por exemplo, a arte, o conhecimento prático da vida cotidiana, o conhecimento mágico-religioso, C.F. Marx, 1982. Página 15, fecha aspas e continua o autor, abre aspas a teoria se distingue de todas essas modalidades e tem especificidade. O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das aspirações e das representações do pesquisador. A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa. Pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução, que constitui propriamente o conhecimento teórico, será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. Fecha aspas, Paulo Neto, 2009, página 673. A essência básica de uma teoria consiste na sua potencialidade de explicar fenômenos mediante um esquema conceitual que seja ao mesmo tempo abrangente e sintético. A teoria fornece um universo vocabular, facilita a compreensão dos fenômenos e a comunicação entre os homens. No âmbito da atividade teórica, pode-se dizer que há duas formas de conhecimentos, cognoscitiva ou teleológica. A primeira visa conhecimento e aí termina, a segunda, teleológica, visa finalidade, pressupõe ação e termina fora de si mesma. Por sua vez, a praxis, como categoria teórico-prática, só acontece se a atividade teórica cognoscitiva e teleológica se integrarem, pois a praxis pressupõe conhecimento, ação, finalidade em si fora de si. Além do mais, para transitar, conscientemente, da teoria à prática, os ingredientes cognoscitivos e teleológicos devem ser intimamente vinculados e mutuamente considerados. Nesse sentido, uma filosofia vinculada à prática que aspira conscientemente a realizar-se, longe de carecer de um conteúdo propriamente teórico, tem que possuí-lo em toda sua riqueza e complexidade. Na prática, o homem eide sobre a matéria independentemente de sua consciência, reflexão e das diversas manipulações e/ou operações exigidas para a transformação. Como diz Sánchez Vázquez, 1977, página 193, abre aspas, atividade prática se manifesta no trabalho humano, na criação artística, é uma atividade adequada a objetivos, cujo cumprimento exige atividade cognoscitiva. Fecha aspas. O que caracteriza a atividade prática é seu caráter real, objetivo da matéria-prima sobre a qual o homem atua, exerce ação. Abre aspas, a transformação dessa matéria, sobretudo no trabalho humano, exige uma série de atos físicos, corpóreos, sem os quais não se poderia levar a cabo a alteração ou destruição de certas propriedades para tornar possível o aparecimento de um novo objeto, com novas propriedades. Fecha aspas, Sánchez Vázquez, 1977, página 193. O produto da atividade prática, contudo, é para Sánchez Vázquez, 1977, página 193, abre aspas, um objeto material que subsiste independente do processo de sua gestação, e que, com uma substantividade própria, se afirma ante o sujeito, isto é, adquire vida independente da atividade subjetiva que o criou. Fecha aspas, com isso, a atividade prática tem uma ação material, objeto material e produto material, como também se pode dizer que essa atividade é real, concreta, objetiva e material. O caráter real e concreto da atividade prática é o que permite dizer que a praxis, como unidade teórico-prática, expressa a atividade objetivada, consciente e humanizada. O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade, as relações sociais e as expressões advindas destas. A finalidade dessa atividade, também, pode consistir na transformação real, concreta e objetiva do mundo para satisfazer determinadas necessidades humanas. Entretanto, o resultado da atividade prática, abre aspas, é uma nova realidade, que subsiste independentemente do sujeito ou dos sujeitos concretos que a engendraram com sua atividade subjetiva, mas que, sem dúvida, só existe pelo homem e para o homem, como ser social. Fecha aspas, Sánchez Vázquez, 1977, página 194. Praxis e ser social, inerência categorial. Na praxis, toda atividade subsistente, necessariamente, depende do sujeito, uma vez que ela envolve reflexão, análises que só são efetuadas pelo homem como ser social, histórico, econômico, político, cultural e, enfim, num processo dinâmico e dialético. Na praxis, o homem, em relação com a natureza, realiza-se como ser social, tomando-se por base a sua própria sociabilidade e constitui-se historicamente como ser social pelo processo de trabalho com sua própria ação, em que impulsiona, regula e controla o seu intercâmbio material com a natureza. Para realizar o processo de trabalho, ele não se apropria imediatamente do objeto de trabalho, mas sim do meio de trabalho, dos instrumentos, possibilitando não apenas a transformação do material sobre o qual trabalha, mas também imprimindo a esse o projeto que tinha formulado na consciência. O trabalho humano é desse modo, mediatizado, isso é o que caracteriza o mesmo e funda o ser social, ou seja, entre o homem e o objeto, matéria, de sua atividade não há uma relação imediata e sim imediata, em cuja atividade produtiva o homem introduz mediações entre ele e o objeto dessa atividade, visando transformações, tal como dito anteriormente. No pensamento marxista, concorde Benatti e Caputi, 2010. Página 385, abre aspas, o ser social é, ao mesmo tempo, humano genérico e singular particular. Fecha aspas, donde singular é o espaço da vida cotidiana, cuja legalidade e forma de ser levam ao senso comum, ao pragmatismo e imediatismo do cotidiano. E o humano genérico é mediatizado pela vontade coletiva através da política, arte, ética e filosofia. O ser social, continuam as autoras, está intrinsecamente relacionado ao trabalho, no qual constrói suas relações, e também as constrói e reconstrói, na guisa de um trabalho consciente, crítico, a partir da sua consciência. O homem, como ser social, político e histórico, produz, por intermédio do processo de seu trabalho da relação com a natureza, uma cadeia de relações sociais resultantes das relações de produção. As relações sociais dão formas a determinada estrutura social, apesar desse processo ocorrer numa relação conjunta da sociedade, tende, no modo de produção capitalista, a expressá-la de modo autônomo, em cujo processo de produção elimina ao máximo o produtor, ser humano. Relações sociais, Benatti, Caputi, 2010, Página 385. A história do ser humano é marcada pela atividade prática, que, ao se realizar, estabelece relação entre atividade individual e atividade social e vice-versa. Os atos que ocorrem para transformar um objeto iniciam-se com um resultado ideal e com uma finalidade, no entanto, para atingir o resultado final, é necessário conhecimento sobre o objeto a ser transformado, e dos instrumentos a serem utilizados para transformá-los. É o processo de busca e de conhecimento que leva o homem a realizar a praxis em detrimento da atividade prática, que, quando exige busca de conhecimento, restringe-se ao cognoscitivo, Caput, 2014, página 53. A continuidade processual da busca pelo conhecimento é garantida pela reflexão dialética que assegura não perder de vista a historicidade e finalidade que são imediatas. É válido aqui ressaltar que a tendência humana é o imediatismo que leva à prática pela prática, isto é, ao praticismo, ação mecanicista. Isso porque o imediato exige reflexão contínua, simultânea com criticidade para alcançar o real concreto. A filosofia, na perspectiva da teoria social marxista, pode assegurar a concretização da praxis. Apesar da filosofia ser uma ciência, logo, ser um conhecimento cognoscitivo, ela pode propor transformações do mundo e não somente a compreensão do mundo. Entendemos que a filosofia em si não transforma, mas ela leva, propõe e cria finalidades imediatas quando interpretada. Essa ciência se faz com o objetivo de propor transformação. Assim, ela é cognoscitiva e sugere atividade teleológica. Ela não transforma, todavia propicia e cria finalidades de transformação. A atividade filosófica modifica a nossa concepção do mundo, da sociedade ou do homem, porém não altera imediatamente. Entretanto, há de se ter claro, aqui, que há filosofias que se limitam a tentar explicar o que existe numa conciliação do pensamento com a realidade, ou seja, filosofia como aceitação do mundo, há filosofia que almeja a transformação, isto é, abre aspas, filosofia como instrumento teórico ou guia de uma transformação humana radical, fecha aspas, Sánchez Vázquez, 1977. Página 205. Essa última concepção se dá, justamente, na perspectiva da teoria social marxista, que traz o entendimento de que não basta interpretar o mundo, mas interpretá-lo, objetivando transformações. O que distingue a filosofia da praxis das demais doutrinas filosóficas é o fato de conceber-se a si mesma em função da praxis, ou melhor, como filosofia serviço da transformação efetiva e real do mundo. Como filosofia da praxis, a teoria social marxista, conforme nos relata Sánchez Vázquez, 1977, página 178. Abre aspas, é a consciência filosófica da atividade prática humana que transforma o mundo. Como teoria, não apenas se acha correlacionado com a praxis, revela seu fundamento, condições e objetivos, como também tem plena consciência dessa relação e, por isso, é um guia da ação, fecha aspas. A praxis possibilita que toda atividade teórica e prática se reveja, se enriqueça e se atualize historicamente, tanto é que, na teoria social marxista, a teoria só tem razão de ser se ela for a prática. E, segundo Kameyama, 1995, página 106, abre aspas, para isso é preciso a mediação. A prática transformada valida ou não a teoria. Se não valida, é preciso rever, fecha aspas, a praxis pressupõe a superação do cotidiano, transcendendo da aparência à essência, do subjetivo ao objetivo. Isso só acontece com a participação consciente e crítica dos homens. Implica a união conjunta, indissociável, entre conhecimento cognoscitivo e teleológico, implica a alta consciência dos laços que unem teoria e prática, abre nota, a consciência apresenta relação direta com o trabalho humano por produzir conhecimento e ideias. Deste modo, pode-se dizer que existe relação entre pensamento e ação, já que o homem não aceita o mundo como é, tem necessidade de transformá-lo. O ser humano hei de conhecendo e conhece agindo. Disso resulta que tal atividade humana só é concebida como a praxis quando é obtido um produto real. O objetivo real concreto do processo, que nem sempre é idêntico ao ideal, Sánchez Vázquez, 1977, fecha nota. Abre aspas, a teoria é o ponto de partida. Não é o determinado e nem prevalece sobre a prática. A teoria vai se apropriar do concreto para transformar o concreto em concreto pensado, para se proceder à abstração. A abstração é possível através das leis do conhecimento. Na medida que se tem o concreto pensado, volta-se à prática. Na medida que se transforma essa prática, ela não é mais a mesma prática, a mesma realidade. Assim, essa nova realidade volta novamente à teoria. O processo é esse: parte-se da teoria, mas a prática fundamenta a teoria e a teoria orienta a prática. A teoria materializa-se na prática e a prática fundamenta a teoria. Fecha aspas, Kameyama, 1995, página 106. Com base em Kameyama, tem-se, então, que a unidade entre a teoria e a prática é que a atividade teórica, coordenada com a prática, realiza ação transformadora, transformando a natureza e o próprio homem, o que se configura a base da praxis. O conhecimento é modificado pela praxis, pois, quando ele é refletido na ação, já se apresenta reatualizado, repensado, transformado porque explica uma realidade anterior e ou historicamente diferente ou com aspectos diversos. Concorde, Sánchez Vázquez, 1977, página 233, 234, a prática é fundamento e finalidade da teoria e para tanto o autor coloca aqui. Abre aspas, não se trata de uma relação direta e imediata, já que uma teoria pode surgir, isso é bastante frequente na história da ciência para satisfazer direta e imediatamente exigências teóricas, isto é, para resolver dificuldades ou contradições de outra teoria, b, portanto, só em última instância e como parte de um processo histórico-social, não através de segmentos isolados e rigidamente paralelos a outros segmentos da prática, a teoria corresponde à necessidade prática e tem sua fonte na prática. Fecha aspas. Essa reflexão mostra a interdependência da teoria e da prática e a existência da prática como último fundamento e finalidade da teoria e evidencia que a prática pensada como a praxis essencialmente humana tem primazia em relação à teoria. Porém, esse primado, com base em Sánchez Vázquez, 1977, está longe de implicar uma contraposição entre teoria e prática. Pressupõe uma vinculação dialética entre elas. Ainda, fundamentando-se em Sánchez Vázquez, 1977, página 234, é possível esclarecer que o problema da unidade entre a teoria e a prática, abre aspas, só pode ser formulado com justeza quando temos a prática como atividade objetiva e transformadora da realidade natural e social, e não qualquer atividade subjetiva. Ainda que esta se oculte sob o nome de praxis, como faz o pragmatismo, fecha aspas, refere-se, assim, à atividade prática social transformadora, que corresponde a necessidades práticas e implica em certo grau de conhecimento da realidade que transforma e das necessidades que satisfaz. Ressalta-se, aqui, que as relações entre teoria e prática não podem ser vistas e consideradas de forma simplista ou mecânica, isto é, como se toda teoria pudesse dar sustentação, de modo direto, à prática e vice-versa. Deve-se ter claro que a unidade entre teoria e prática faz-se por meio de um processo complexo, no qual, às vezes, passa-se da prática à teoria, outras, dessa prática. A teoria não deve ser vista como receituário da prática. Há teorias que explicam a realidade numa totalidade, e outras, de forma parcial, que não dão conta de explicar o todo. Por iguais razões, é evidente que podem existir teorias que não se apresentam conectadas à atividade prática. Pode ocorrer também de uma teoria não estar unificada à prática, por, de certa maneira, adiantar-se a ela e a junção entre ambas se dar posteriormente, por exemplo, teorias matemáticas que outrora não encontravam campo de aplicação e que hoje têm atividades práticas específicas. Entretanto, na praxis, teoria e prática se apresentam como unidade mútua e dialética, o que implica em considerar atividade teórica e atividade prática, separadamente, só para melhor entendê-las, e, então, analisá-las numa unidade a praxis. É válido, afirmar que tanto a unidade entre teoria e prática como cada uma dessas atividades adquirem relevância diversa conforme a ótica em que se inserem. Como dito anteriormente, a teoria por si só não transforma. A prática por si só não transforma. É necessária unidade entre elas. A teoria deve transcender a si mesma para objetivar-se e materializar-se, convertendo-se em praxis. Para Agnes Eller, 1986, página 161, por exemplo, a teoria e a praxis são inseparáveis de um modo constitutivo a uma mesma unidade produtiva e social, em que ambas atuam reciprocamente, sendo uma inerente à outra. Nessa perspectiva, o principal problema da unidade entre teoria e prática está na particularidade da estrutura da sociedade burguesa, em que, conforme coloca a autora, abre aspas, a análise teórica dessa relação constitui em si mesma a consequência e a manifestação da divisão do trabalho e da produção de mercadorias na sociedade burguesa, fecha aspas, Eller, 1986. Página 162, tradução nossa. Isso, considerando, em nosso ver, que na tarefa de produzir tem aqueles que criam as teorias e aqueles que as executam, assim, temos os chamados teóricos e os práticos. Além do mais, nem todos os produtos teóricos produzidos chegam ao mercado. Abre nota. Referimo-nos ao mercado pelo fato desse ser o principal meio de circulação das teorias por meio da publicação. Fecha nota. Almejando sua eficácia. Vale advertir, neste contexto, que os teóricos sociais, pelo sentido de socializar suas teorias, muitas vezes, colocam suas teorias no mercado não só pelo prestígio social ou pela necessidade de ganhar dinheiro, como também pela busca de intervir na sociedade por intermédio da circulação de suas ideias e conceitos. Mesmo tendo a consciência crítica de que a aceitação de determinadas ideias não implica em absoluto que a teoria consiga transformar-se em praxis, ou seja, nem toda teoria é penetrada, refletida conscientemente pelos homens e assimilada a ponto de possibilitar a superação de seu cotidiano. Com isso, podemos afirmar que não há praxis sem teoria, mas há teoria sem praxis, considerando, contudo, aquelas que não são efetivadas em atividade prática. De acordo com Eller, 1986, página 164, tradução nossa, a praxis tem uma definição muito ampla, abre aspas, incluindo nela todo tipo de atividade social e, em última instância, a atividade humana em geral, fecha aspas. No entanto, a definição para praxis só é suscetível de interpretação mediante relação com as teorias e com objetivos e finalidades. Nesse aspecto, a autora relativiza praxis a momentos e movimentos sociais, como reforma parcial, atividades que propõem transformação de setores particulares, instituições ou relações de sociedade que, geralmente, são precedidas pelas campanhas de sensibilização. Reforma geral, propõe-se a transformação de toda a sociedade por meio da reforma parcial, movimentos políticos revolucionários, propõem a transformação de toda a sociedade. E o momento decisivo de seu programa constitui a conquista do poder político, revolução social total, significa, ao mesmo tempo, a revolução do modo de vida. Entretanto, cabe salientar que a praxis implica um movimento cada vez mais amplo da população. Considerando a concepção de Eller, 1986, Página 178, tradução nossa, acerca de Praxis, vale acrescentar que para ela, abre aspas, os movimentos políticos revolucionários transformam radicalmente a relação estrutural entre teoria e praxis da sociedade burguesa, fecha aspas, a agudo que a teoria se embasa nas necessidades existentes e tem que se desenvolver. Nas novas necessidades que surgem, da mesma forma, os movimentos políticos revolucionários agem transformando, o tempo todo, a teoria e a praxis existente. Abre aspas, a teoria surgirá organicamente da praxis cotidiana, a qual não significa naturalmente que a teoria não deva corrigir ou controlar a praxis que a produz. Porém, não se tratará simplesmente da teoria que exerce sua influência sobre a praxis, senão da praxis de uma comunidade determinada e de suas formulações teóricas que influirá sobre a praxis de outras comunidades e a teoria que emerge expressa sua praxis, fecha aspas, Heller, 1986, página 182, tradução nossa. Temos, assim, que a teoria exerce seu rol mobilizador mediante a formulação da contradição entre necessidades e existência, entre necessidades e sua não satisfação nas respectivas classes sociais. Entretanto, elucidamos, com base em Sánchez Vázquez, 1977, página 233, que abre aspas, na verdade, a história da teoria, do saber humano em seu conjunto, e da praxis, das atividades práticas do homem, são abstrações de uma só e verdadeira história, a história humana, fecha aspas. À guisa de considerações finais. Com base nos autores aqui mencionados, temos que a praxis revela a totalidade da realidade. É o movimento do real, do sujeito social que dá conta desse processo dialético. A história é um processo dialético, no qual o homem transforma o seu ser e o seu modo de ser, ao mesmo tempo, em que transforma o mundo em que vive. A história se modifica de acordo com a satisfação das necessidades humanas, as quais são intermináveis, pois quando o homem as satisfaz, surgem outras o impulsionando a buscar meios para satisfazê-las. A praxis é, essencialmente, atividade humana, determinada com objetivos e com perspectiva de superação da realidade dada, visando sua transformação. Por conseguinte, a praxis não é inerente a nenhuma atividade nem a uma profissão, o que implica na necessidade de uma formação seja individual, coletiva, profissional ou não para efetivação da praxis. É indissociável a discussão entre praxis e ser social, uma vez que o ser social é síntese de determinações estruturais e só pode agir teleologicamente, finalidades, antecipações e de ações, quando dispõe de capacidade de projetar-se, e isso só pode ser realizado através da praxis humana e de suas objetivações materiais ideais da ciência, arte, filosofia e política. Conforme a concepção de Adolfo Sánchez Vázquez, 2007, compreendendo a praxis na realidade, como uma filosofia da praxis, fundamentado em Marx, coloca que abre aspas é uma atividade material humana transformadora do mundo e do próprio homem fecha aspas. Essa atividade real, objetiva, é, ao mesmo tempo, ideal, subjetiva e consciente. José Paulo Neto e Marcelo Braz, 2006. Página 47, enfatizam que no abre aspas seu processo de amadurecimento, e conforme as condições sociais que lhe são oferecidas, cada homem vai se apropriando das objetivações existentes na sociedade, nessa apropriação reside o processo de construção da sua subjetividade, fecha aspas, ou seja, a dimensão subjetiva do trabalho humano, do ser social, é relativamente condicionada pelas objetivações de que ele possa se apropriar, constituindo-se no quadro das mais densas e intensas relações sociais. Nessa perspectiva, entende-se ser imprescindível o serviço social ter, na praxis, o fio condutor da formação e exercício profissional. Tais fundamentos filosóficos, teóricos, éticos e políticos, e, sobretudo, a compreensão do trabalho como categoria constitutiva e constituinte do ser social, realizada pela praxis, tornam possível desvendar o real e construir mediações para as lutas e resistências, bem como estratégias de enfrentamento ao desmonte dos direitos sociais nos tempos atuais marcados pelo neoconservadorismo e seus rebatimentos na formação e exercício profissional em serviço social. Dentro dos limites determinados pelo capitalismo na sociedade contemporânea no qual vive a classe trabalhadora, a criação de possibilidades vinculadas ao projeto societário pautado na luta pela realização da emancipação política, e na direção da competência profissional necessária à consolidação do projeto ético-político do serviço social face a partir da apreensão do homem como ser social. Autoconstruído através do trabalho, da cultura e da ética como capacidade humana essencial e objetivadora da consciência e da liberdade humana. Assim, a construção de vicissitudes concretas se dá no processo de desenvolvimento histórico para além da concepção teoricamente apreendida, na construção de instrumentos críticos fundamentados nas intencionalidades. Entretanto, as possibilidades, em especial na realidade brasileira, estão sendo construídas na atenção das intencionalidades dos organismos internacionais, na preocupação com o fortalecimento e expansão do mercado, viabilizando diferentes serviços, na potencialização do capital e da ordem burguesa estabelecida. Serviços que vêm sendo regulados no desmonte dos direitos sociais e universais. No âmbito da praxis, de acordo com Brites e Salles, 2001, página 69, vemos abre aspas as possibilidades de atuação dos assistentes sociais, consideradas particularmente inseridas nas contradições e tensões do cotidiano, mas vincadas e sadas pelo projeto ético-político profissional ao plano do humano genérico fecha aspas compreender. A categoria praxis é assim, criar possibilidades de transformações da vida social, sobretudo, nos limites da sociabilidade burguesa. Como nos afirma Marilda Costa Barbosa, 1981-1990, abre aspas pela praxis o homem realiza sua libertação fecha aspas. Referências. Barbosa, Marilda Costa. A praxis do serviço social nas instituições. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, ano 11, N. 34, página 5, 20, dezembro de 1990. O Serviço Social como Praxis. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, ano 3, N. 6, página 33, 44, julho de 1981. Barroco, Maria Lúcia. Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos. São Paulo, Cortes, 2001. Benatti, Lucimara Perpétua dos Santos, Caputi, Lesliane. Serviço Social e Trabalho, Lutas e Estratégias Frente à Precarização na Formação Profissional. Em Seminário de Saúde do Trabalhador de Franca, 7, Seminário O Trabalho em Debate, 5, 2010, Franca. Proceedings Online. Franca, Editora Unesp, 2010. Brites, Cristina Maria, Salles, Mione Apolinário. Ética e Praxis Profissional. Brasília, D.F., FES, 2001. Caputi, Lesliane. A Unidade Teoria e Prática no Estágio Supervisionado em Serviço Social, 2005. Dissertação, mestrado em Serviço Social e Política Social, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2005. Supervisão de estágio em Serviço Social, Tempos de Mundialização do Capital, Desafios Cotidianos e Ressignificados, 2014. Tese, doutorado em Serviço Social, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Franca, 2014. Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 17, Editora São Paulo, Paz e Terra, 1987. Heller, Agnes. Teoria de las Necessidades e Marx, 2, Editora Provença, Península, 1986, Apêndice. Kameyama, Nobuko. Concepção de Teoria e Metodologia. Cadernos Abes, São Paulo, N. 8, página 99, 116, 1995. Marx, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. São Paulo, Martin Fontes, 1983. Paulo Neto, José, Braz, Marcelo. Economia Política, uma introdução crítica. São Paulo, Cortes, 2006, Biblioteca Básica do Serviço Social. Introdução ao Método na Teoria Social. Em, FES, ABPES, ORG. Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília, DF, 2009. Pontes, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social, um estudo preliminar sobre a categoria teórica e sua apropriação pelo Serviço Social, 2, Editora Revi. São Paulo, Cortes, 1997. Sanchez Vasquez, Adolfo. Filosofia da Praxis, 2, Editora Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. Filosofia da Praxis. Buenos Aires, Claxo, São Paulo, Expressão Popular, 2007, Pensamento Social Latino-Americano. Santos, Cláudia e Mônica. Na prática a teoria é outra. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. Pini, Francisca. A transversalidade do ensino da prática na formação profissional do assistente social e o projeto ABPES itinerante. Temporalis, Brasília, DF, ano 13, N. 25, página 133-153, Jan Jun, 2013. Disponível em http://duplaperiodicos.ufis.br/temporalis/article/view/4855/4146. Acesso em 13 de fevereiro de 2014. Setúbal, Aglair Alencar. Hegel e Marx, duas concepções para o entendimento de praxis. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, ano 12, N. 35, página 103-133, 1991. Tsetung, Mao. Filosofia, 2, Editora Belém, Boitempo, 1979. Artigo recebido em 12 de março de 2016, aprovado em 19 de maio de 2016.